Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Que alegria, o Omelete Nights! Muita alegria! Muito bom! O Omelete Nights que se aproxima dos seus últimos programas. Pois é, por quê? Vai acabar? Não! Porque tá chegando o recesso do final do ano. O recesso. O recesso. O resto, você devia ter uma companhia de teatro, a companhia Recesso. Olha, vá ao teatro, mas não me leve. Eu odeio teatro também, nossa, muito. Esse é o Érico Borgo. Oi, Érico. Oi, eu odeio teatro. Meu nome é Érico Borgo. Tá ótimo. Tá ótimo. Que isso? Tá ótimo. Sei lá, eu ia falar ótimo, saiu um B junto. Tá ótimo. Não sei. Sábado de manhã estamos gravando, a gente tá meio esquisito. Érico, porque o Érico acorda às 5 da manhã, faz um Cooper. Cara, não sei de onde você tirou isso. Come fruta. Você tá aí com horários regulados, tá muito empolgado. É, tá muito. Cara, eu não consegui nem desregular o horário. Apresenta os outros, a gente continua. Tudo bem, eu sou Dani Taranha, Thiago Romariz. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, tudo ótimo. Eu gosto de teatro. Eu acho legal o teatro. Gosto, eu gosto. Eu gosto de musical no teatro também. Ah, para com isso. Para. Fala sério, você tá zoando. Não fica trolando os aí. Não, eu aí, gosto, eu gosto. Eu acho legal. Você gosta mesmo de musical? Gosto, no gosto teatro? Mesmo. Teatro, gosto. Acho legal. Fui assistir um musical no Rio. Cats, essas porra, assim? É, eu assisti o Hairspray do... Bo-Cats. É o único musical que eu assistiria, é Bo-Cats. Bo-Cats. Eu assisti o Hairspray do Miguel Falabella no Rio. É legal. E o único musical que eu assistiria é o Cum Spray. Nossa. I can do it all night, bitches. E temos também Marcelo Hessel. Oi, Hessel. Olá, estamos aqui gravando de manhã. Pois que é. Animação, viu? Sabadão. Que animação. Sabadão. E temos uma dúvida muito grande. Chegamos aqui no Omelete pra gravar sábado de manhã e nos deparamos com uma cena muito bizarra, né, Érico? Olha, acontece que aqui a nossa mesa de som, eu fui regular aqui o áudio e todos os botões estavam meio tortos. É verdade. Não é que eles estavam fora do lugar, fora do nosso padrão comum de áudio. Como se houvesse uma pressão feita sobre os botões. Como se os botões tivessem sofrido uma forte pressão vinda de cima e talvez um pouco de lado. Pressão essa que equivale à pressão de uma bunda. Exatamente. Né? Porque a bunda, ela vem, ela tem a força que vem de cima e ao mesmo tempo, quando ela senta, ela dá uma força pro lado, né? Porque as bochechas se espalham. Então, aqui alguns botões estavam meio pra direita, outros botões estavam meio pra esquerda. Não, isso eu tô exagerando um pouco aqui no meu relato. Só mas contextualizando botões... que a gente grava num estúdio aqui, que é um estúdio meio escuro, né? Isolado. É verdade. É um dos lugares da casa, uns lugares da casa que não tem câmera e tal. É o único lugar da casa que não tem câmera. É verdade. E digo mais, tinha moedas no chão. Moedas. Moedas no chão. As pessoas guardam moedas na calça, no bolso da calça. Se tem moedas no chão, alguém tirou a calça. Moedas no chão, caiu. Acho que vale como prova, né? Vale como prova aí no caso de um processo, você vai pro tribunal, aí vai pro tribunal. Ou seja, nós estamos querendo chegar aqui. Alguém sentou nessa porra dessa mesa de áudio e alguém tirou a calça nesse estúdio. Alguém fez sexo nesse alguém estúdio. Alguém trepou aqui. É verdade. Meu, alguém transou nesse estúdio e não foi cuidadoso, entendeu? Tipo, e agora tudo bem, quer transar, mas transa direitinho, agora né? A gente tá aqui sentado em volta da mesa cara... como se fosse um cemitério indígena aqui. Né? A gente não sabe o que fazer. Não, e você imagina o que tá rolando na minha cabeça nesse momento, né? Ai, que... gente. Não, todas as combinações possíveis, né? Quem será? Eu vou embora. Já fizemos um bolão. Aqui no Omelete Nights para descobrir quem poderia ter feito esse ato. E quem está ganhando é uma dupla da produtora que divide o estúdio aqui com o Omelete. Mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes, mas a gente conseguiu imaginar a melhor combinação possível para também, né, conseguir dormir tranquilo. Depois. É, pois é. Para conseguir dividir. Para conseguir entrar no espaço e falar, tá, beleza, eu tô aqui de boa. Eu imagino que foram duas mulheres. É a única coisa que eu consigo imaginar. Jeito. Que eu falo assim, ah, tá bom. Foram duas meninas, então tá beleza. A gente pode ficar aqui. Eu procurei, olha. Infelizmente eu não tenho luminol aqui. Não há resíduos, né? É, eu não tenho não luminol. Não tem resíduos. E olha que aqui é de carpete, hein? Tipo... Não tem um aplicativo de luminol? Nossa, aplicativo podia, né? De é, podia ter um aplicativo com uma luz azul, assim, né? E o outro... Aplicativo CSI. É, o aplicativo CSI. Tá aí, fica aí. Se você é desenvolvedor, cria o aplicativo luminol, que o seu celular emite uma luz azul, e aí, ao mesmo tempo, ele já faz o registro. Enfim. Who are you? Who I really wanna know. no Omelete. Bom, mas eu tenho um dilema essa semana. Eu não sei se vocês acompanharam que recentemente a passagem da menor mulher do mundo pelo Brasil, ou a indiana. Vocês viram? Vocês acompanham? Bonitinha ela, bonitinha. Por que que são os indianos as melhores pessoas do mundo? Tem um cara que é indiano também, né? Também. Eu acho que é coincidência. Eu acho que é água. Deve ser a água do Ganges, né? É Ganges. Por onde eu passei. Dá umas mutações genéticas muito loucas ali. É água, certeza. É. A menor mulher do mundo veio aqui ao Brasil. Ela passou aí, ficou um tempo aí, uma semana. Tá, viajou o país e fez várias coisas. E aí eu tava pensando ontem no almoço. Né, eu tava comendo e fiquei me pensando, meu, quanto come essa mulher, né, cara? Porque ela tem 50 centímetros. Ela come pouquinho, né? Ela deve comer, tipo, alguns feijões e tá saciada. Alpiste. Ela deve comer alpiste. Ai, alpiste. Ela come, ela que come, isso, Thiago? Ela come comida indiana, né? É, muito arroz, né? Deve comer uma colher de arroz. Um dedal de arroz, uma coisa assim? Um dedal assim. Não, de arroz. Exagera, ela deve comer o equivalente a uma criança de, sei lá, um ano come, não sei. Ah, eu acho que uma criança de um ano até deve comer mais que ela, porque tá em desenvolvimento e tal. É. Ela deve comer menos que uma criança de um ano. Ah, não, tá em encolhimento, né? Ela tá em retrocesso, né? Tadinha, gente. Ela tem 20 anos, né? Então, aí eu fiquei pensando, falei, pô, ela deve ser uma namorada econômica, né? Ela é a melhor namorada do mundo. Ela é a melhor namorada do mundo, porque ela é muito econômica. Ela é muito econômica, a Dani Taranha. Eu vou te dizer, porque você leva ela pra beber, cara, tipo, um shot... É tipo ela tomar... Sabe esse cara que pede barril? Não, um shot pra ela é como alcoólico. É um litro. Não, mas ela pode tomar um shot de cerveja. Um shot de cerveja. É pecado, meu. Não fala isso da menina. Por que é pecado? Não é pecado. Por que é pecado? Tadinho. Não, eu não... Ela não tem culpa que ela é pequenininha, que ela parece uma boneca. Mas eu tô justamente colocando ela aqui. Mas que bonequinha é essa daí? Eu tô justamente dizendo... O Thiago já pornográfico. Não, não tô... Olha, eu não sei porque eu tô falando um pecado aqui. É bom que ela é muito portátil também, né? É a verdadeira pocket pussy, né? Pedofilia, pra mim é pedofilia. Que não isso? É, ela é maior de idade. Ela é maior de idade, tá? Ela tem corpo de boneca, ela tem corpo de criança, pra mim é pedofilia. Ana Sem Paula contar Rosa que se você, tem corpo de boneca. Se você for com ela no banco, você pode pegar lá no colo, você não pega a fila. Verdade. Porque você ela tá... É uma mulher de mil e uma utilidades. E eu não entendo porque isso é pecado, só porque eu vou te dizer... Ela é indiana, ela não acredita em pecado, eles são de outra religião. Exato, ela não acredita em... Não, mas acho que eles gostam, né? Precisa ver se ela é... Eles gostam de pecado, eles gostam de pecado. É pecado você comer... Você não pode encostar na vaca, é isso que você não pode fazer. Você não pode... Então, se não tem uma vaca envolvida aí no processo, ou um Dalit, né, como aprendemos na novela das oito... Aí não tem problema, na Índia é isso. É que eu tô realmente pensando, cara, tipo, você pode levar essa mulher viajar e você pode colocar ela naquela... Você pode comprar aquela gaiolinha do gato acolchoada e ela vai viajar melhor que você, cara. Vai. Ela vai viajar de primeira classe. Eu pensei que você coloca ela no bagageiro de cima, não, assim. Não, você pode jogar ela no colo. Você põe ela naquele negocinho do gato, que aquele acolchoado, que eles viajam muito bem, os gatos, naquele negócio. Você põe ela ali... E põe ela em cima do seu colo, cara. E é sensacional, entendeu? Porque ela... Cara, eu sofro. O que você tá levando aí? Eu sofro na classe econômica. Eu sofro. Será que o pulmão da menor mulher do mundo ia aguentar? Aguenta, ela veio pro Brasil. É verdade. Bebês aguentam, o pulmão dela aguenta. Ela não é um besouro ou que não tem pulmão, né? É porque isso eu aprendi no Mimic, do filme do Guilherme Del Toro, né? Que tem todo o lance do... Que as criaturas lá, que são as baratas, uns besouros gigantes meio humanos, uns besouros humanoides, eles... É uma mistura de pulmão com o treco que o besouro tem. Porque o besouro não tem pulmão, o inseto não tem pulmão, eles respiram de outro jeito. Aliás, o Guilherme Del Toro é o melhor cineasta do mundo. Ele é muito, assim, visionário, porque agora tem a barata lá, mutante de Nova York. É verdade. Que é praticamente essa barata do Mimic aí, do Mutação. É igualzinha. Daqui a pouco tem... Como que é essa história? Não tô sabendo não, cara. É uma barata chinesa que chegou em Nova York agora, que ela é muito mais resistente a tudo, assim. Você vai chegar com o Detefon, assim, não vai acontecer nada, entendeu? Porque ela tem uma couraça, ela tem outra cor. É como se fosse um Pokémon, assim. Ela ri da sua cara. Você joga spray, ela ri na sua cara. Sério? Como se fosse uma evolução de Pokémon. Ela é uma barata muito mais foda, assim. É uma barata que é indestrutível, assim? Ela é praticamente... Mas porque barata comum já é foda, né? Barata comum já é tenso. Mas, gente, a culpa é nossa. Por quê? Porque quando você toma muito remédio, o seu organismo acostuma com aquilo e não faz mais efeito, certo? Certo. Com a barata é a mesma coisa, você joga veneno, ela começa a acostumar com veneno, começa a acostumar com veneno, não faz mais efeito. Ah, daqui a pouco ela tá cuspindo o veneno de volta em você. Aí ela vai deixar o veneno de volta em você e aí ela vai sofrendo mutações, porque as próximas gerações precisam se adaptar a esse veneno, você entendeu? E aí a gente cria um veneno mais potente, aí ela nasce mais potente e assim vai. A culpa é nossa. Cadê o chinela? A culpa? Cadê o chinela? A culpa, Dani. Barata de chinela. A culpa, eu vou dizer quem é. É de gente incompetente em matar barata. É o cara que fica lá jogando o inseticida e depois não vai lá pra ver se terminou o trabalho. Eu não consigo dormir, cara. Se tem uma barata em casa, é até ela morrer. Se ela sumir, eu vou achar. É a noite inteira. Sabe? É um quest. Não dá pra dormir. É um objetivo. Eu não uso inseticida. Eu vou direto no, sei lá, no pé, na chinela, no tênis. Nunca mas usei. Mas é que às vezes você precisa tirar a barata de um canto, entendeu? Aí você... É. Você joga um pouquinho, ela sai correndo, você pega o chinelo e pá, entendeu? É. Entendi. Tipo, aqui tem gente que é tem que nem RPG, assim. A espada e a magia, entendeu? Tá bom. Você usa magia e aí na hora que ela vem com a espada, você... Crowd. Get over here! Na verdade, alguém tinha que lançar um hook, né? Um gancho. Pra você. Um spray de gancho que você soltar, você fica muito crava nela e ela volta. E aí você acerta. Mas quando ela tá voando, só o spray pra dar uma crava. Não, peraí. A gente tá falando de barata. Mas baratas voadoras são. A gente tá falando de barata. Barata voadora é outra categoria. Barata voadora é outra espécie. É a categoria a qual pertencem os dragões e as quimeras, sabe? Tipo... É foda, barata voadora é muito tenso. Aí é outro não, negócio. Assim, Deus criou a barata e o diabo colocou asa nela. Exatamente. Essa Dani. É a verdade. Exatamente. Verdade, e barata verdade. Voadora, não. Barata voadora, você entrou em casa, ela ganhou. E agora que o homem brinca... E agora que o homem brinca de Deus, essas baratas daqui a pouco estão com 2 metros de altura aí no metrô. E aí isso vai ver. É. Aí o bicho vai pegar. No metrô? Por que ela vai pegar o metrô? Ela voa, cara. É no metrô, é o Mimic, eles começam no metrô. É no metrô que eles nascem. O pombo também voa e atravessa na faixa. Imagina depois. O pombo atravessa na faixa. Pombo atravessa na faixa, você pode reparar. Tá na rua, já peguei várias vezes isso. Tô lá esperando o sinal fechar, tem uma pomba do meu lado. Isso é só em Santana, né? Não é só em Santana. Tinha uma pomba do meu lado. Aí eu falei, a pomba tá comendo alguma coisa do chão, né? Então, o sinal abriu, eu dei um passo, a filha da puta veio atrás. E atravessou a rua na faixa. Cara, que pomba estúpida. Ela voa também. Ela também voa, voa, mas aí é que tá. E várias pessoas já me falaram que ela já atravessaram tá rua ela tá imitando com o comportamento. Pomba. Ela tá imitando o comportamento. Ela tá imitando o comportamento humano, a pomba. Eu não consigo nem comentar. Eu tô realmente muito chocado. É verdade. Repara pra você ver. É o planeta das pombas, né? Não é o planeta dos macacos. Planeta das pombas. Aquela música do... a pomba, vindo as pombas jogando uma rede, né? É uma mistura de pássaros com o planeta dos macacos, o planeta das pombas. Nossa, imagina uma pessoa cagada até a morte, assim. Coberta de cocô de pomba, assim. Ah, Omelete Nights. Omelete Nights, @omelete.com.br. Vamos começar com os e-mails. Quero mandar um beijo a todos que me mandaram e-mails, porque o Érico pediu. As pessoas mandaram. As pessoas mandaram vários e-mails pra você? Vários e-mails. Mandaram e-mail com foto? Não mandaram e-mail com foto. E eu acho que deviam mandar e-mail com foto para a Dani Taranha. Cuidado, tá? Só isso que eu peço. Foto. Só o que eu peço é foto. Eu quero foto. Manda e-mail com foto para a Dani Taranha. Foto. Quero fotos. Fotos. Mas olha só, vou começar com o e-mail do Felipe Brandt, que mandou uma carta para mim. É quase uma declaração, é um pedido de casamento, praticamente. Felipe Brandt. Queridíssima Dani, me chamo Felipe Brandt. E não consigo mais conter minhas emoções. Desde que comecei a ouvir o Omelette Nights, tenho sentido algo muito especial por você. Quero passar todos os dias do resto da minha vida em sua presença. Achei que ele sentiu um calor, um formigamento. Ataque do coração. Quando você sente algo especial. Quando eu sinto algo especial, é um calor, um formigamento. Mas tá vendo como você não é romântico, Érico? Tá vendo como você é? Deixa o Felipe. É um calor no coração, tá? É um formigamento. É, um AVC. É um calor no coração, tem que procurar um médico. Quando acontece. É um formigamento no estômago. Posso continuar a carta do Felipe? Não é no pênis. Nos momentos de dificuldade, te darei a mão e serei seu companheiro. Ajudarei você a concretizar seu sonho de produtora, de ser produtora de filmes trash. Olha só, quer me bancar, já gostei. Paga meu cartão de crédito. Passaremos nossos momentos de felicidade rodopiando no campo. Oh, e a sua cara rodopiar no campo. Né? Ficar cheia de pulgão, de carrapato. aquele carrapato que é invisível, sabe? Sei. Peguei uma vez esse carrapato invisível, cara, que saco. Serei merecedor de participar daquele seleto grupo de pessoas que podem ver suas tatuagens exóticas. Nos momentos de tesão, serei seu Dirk Diggler, é isso mesmo? Dirk Diggler. Dirk Diggler. Saciarei todo esse seu desejo devasso. Oi? Realizarei suas fantasias mais íntimas, serei impetuoso, farei ferver seu sangue, te levarei a loucura. Ele é o Sidney Magal. É o Sidney Magal. Caralho, puta e-mail, né? Puta e-mail. Puta e-mail. Venha ser minha farei ferver seu sangue, ser impetuoso. Venha ser minha musa, com suas palavras doces e seu jeito meigo. Venha ser minha musa, sua palavra doce e seu jeito meigo. Um beijo longo, caliente e muito molhado para você, com amor, Felipe Brandt. Cacete. Nossa senhora. Olha, parabéns Felipe Brandt. Ninguém nunca tinha recebido aqui uma declaração de ninguém amor nunca tão no mundo intensa. Inteiro recebeu uma declaração tão bonita. Ninguém. Parece aquelas cartas, assim, que depois saem em livro, sabe? Cartas de fulano para... Cartas de Felipe Brandt para Dani Tarek. Isso. É, então. Obrigada, Felipe. Adorei, tá? Vou pensar no seu caso. Escreve pra mim que eu mando o celular dela pra você. Não vai mandar, não. Não, acho que a gente pode ficar discutindo o desejo dos ouvintes por você. Não pode não. Já discutiu muito isso. Chega. Vamos passar pro outro e-mail aqui. Olá, Omelette Nights. Eu sou o Igor Barion. Ou Barion. Puta nome, cara. Igor Barion. Igor bonito, Barion. Né? É tipo... Igor Barion. É, se eu criasse um personagem de RPG, eu chamaria Igor Barion. Pois é um é. Bom nome. E a minha pergunta é, se vocês fossem atores e tivessem que escolher entre um papel grande em um filme pequeno ou um papel pequeno em um filme grande, qual vocês escolheriam? Não, um papel grande e um filme pequeno. Acho mais fácil. Hoje tem tanta exposição pra filme pequeno, pra filme indie, filme independente. Um papel pequeno num filme grande porque você rouba a cena, entendeu? Você aparece uma vez só, que nem o Rob Lowe lá no Behind the Candelabra, aquele cara que ele faz o... Que ele faz o cirurgião, que ele tá completamente esticado, botaram não sei o que na cara dele pra ficar esticado daquele jeito. Puta, melhor papel da vida inteira, assim. E o cara não consegue mal se mexer e puta atuação. É muito foda. E ele aparece, sei lá, duas cenas. Eu não sei, eu tô pensando ainda, Eric. Ah, nenhum nem outro, eu faria um filme, só um monólogo meu. Que isso? É isso que eu quero. E seria um filme grande, né? Então é um filme grande. É um filme grande, tipo um épico, uhum. Só comigo. Jesus, como o teu ego ele é tão é grande, é tipo Gravidade, né? Que é um épico só com a Sandra Bullock. Sim. Não, mas é diferente. Não é diferente nada, vai chamar Borgidade. Que é... E aí seria você, a sua história, e você liga o rádio pra se comunicar com alguém, você escuta a sua voz do outro lado. É isso, foda, é muito foda esse... E aí eu começo a falar em Inuit, e sou eu falando em Inuit. Exato. Entendeu? Eu começo a falar, pô, meidei. Aí fazem, ningakuak, né? Aí, seria você falando em inuit. E aí sou eu também falando comigo mesmo. E aí você desliga o rádio e aí começa a nascer o sol. Na hora que o sol aparece, o sol tem a sua cara, que nem igual no Teletubbies. Igual de Teletubbies. É. Que merda de filme. Pô! Parece, é praticamente o Quero Ser John Malkovich, mas é o Érico, Quero Ser Érico Borgo, é isso. É isso aí, pronto. Tá respondido a sua pergunta? Tá respondido. Então tá bom. Omelete Nights. Aqui, ó, Maurício Maia manda um e-mail pra gente. Tem um amigo que há alguns anos conseguiu se safar de um assalto imitando os trejeitos malucos de Antônio Bandeiras no filme Assassinos. Vem minha pergunta. Caralho. Vocês já reproduziram com sucesso alguma cena de um filme na vida real? Eu achei que ele ia perguntar se a gente já conseguiu fugir de algum assalto se fazendo de louco, porque é o melhor jeito, né? É o melhor jeito. Eu já consegui fugir de um assalto. Eu não me fiz de louco, mas eu me fiz de bobo. Como? Eu tava num... Eu peguei um ônibus errado uma vez. Tava desculpa, casa... a minha pergunta era melhor que a dele, a gente substituiu, tá? Então, uma vez eu tava na casa de uma namorada minha e eu peguei o ônibus errado pra voltar pra minha casa. O ônibus desviou e pegou um puta caminho... Que foi pela marginal do Tietê, daí eu falei, caralho, fudeu, era tarde pra cacete. E tava eu no ônibus e mais, sei lá, uma pessoa que tava perto do cobrador, e entraram três moleques muito mal encarados. E aí os caras entraram, passaram por baixo da catraca e sentaram atrás de onde eu tava. E eu via pelo reflexo, um cutucando o outro e me apontando. Eu falei, puta, fudeu, minha hora chegou. Sua hora chegou. Um cutucou o outro, me apontou. E aí eu vi que o ônibus estava chegando perto ali na rodoviária do Tietê, por ali. Eu falei, pô, tu posso descer aqui e pegar um metrô, né? Tava, dá pra pegar um dos últimos. Só que ali é escuro pra caralho, é a árvore, né? Mas eu tinha que descer. Eu levantei, dei o sinal e vi pelo reflexo os três caras levantando também. Eles vieram e encostaram perto. E eu fiz cara de bobão. Sabia exatamente o que ia acontecer. Uhum. Abriu a porta do ônibus e... aí imitou um macaco. Não, eu... Você esperou os caras descer. Eu olhei pra eles e falei assim, não pode descer. Tipo, fui brother. Falei, não, gentil. Por favor. Sabe, fui o gentil bobão, assim. Uhum. Aí os três desceram. No que eles desceram, eu fechei o... eu fechei na mão as portas do ônibus, travei com o pé, assim, no... no, na escada, e comecei a gritar pro motorista, vai, vai, vai, vai! Daí o cara, bum, pisou e saiu, e os caras correndo atrás do ônibus, mano. Caralho, Jason Bourne isso aí, hein? Puta, os caras correndo atrás do ônibus, eu segurando com a perna, e aí o ônibus arrancou, daí o cobrador, caralho, os caras iam acabar com você, você tava fudido, esses caras assaltam esse ônibus todo dia, mano. Sério, eu, mano, pelo amor de Deus, vambora. Daí. Você não me avisou, né? É, caralho. Todo dia, o cobrador não avisa, porque você acha que ele vai avisar? Você acha que ele vai falar, mano, não para? Que... pô, mas motorista é safo, né? Motorista já deve saber, aí o cara não para mais, né? Mas... ou não abre mais, sei lá. Caralho, que merda. Cara, comigo uma vez, eu tava andando na rua assim, eu vi que tinha um cara me seguindo. Aí eu falei, puta, o que, que eu vou fazer? Aí não tem o que fazer, né? Aí tava andando, aí eu de repente parei assim, virei pra trás, fui na direção dele e fui pedir informação pra ele. Falei, então, né, eu tô aqui, onde que eu, como que eu faço pra chegar? E comecei a falar rápido, rápido, rápido, falando uma coisa em cima da outra. Porque eu tô aqui, eu vim aqui, puta, fui ver minha tia, não sei o quê. Puta, caralho, tá todo mundo doente em casa lá. Aí falei, onde que eu chego? Como que eu faço pra chegar num lugar tal, não sei o quê. Aí o cara ficou completamente atordoado, assim, falou, pô, não sei. Aí eu saí andando na direção oposta, aí o cara ficou sem reação. Tá vendo? Você foi meio Woody Allen com o cara. Foi, completamente. Aqui, ó, e-mail do Ace. Mandou e-mail para omeletenights@omelete.com.br. E-mail do Ace, você já sabe que vem putaria. Que né? Que vem? Olá, galera do Omeletes. Ouvi o último programa e pintou o assunto do sovaco. Ah, o sovaco cabeludo, sim. Cabeludo? Sim. Pois é. Venho por meio desta dizer que sinto tesão em axilas. O melhor tempo pra mim é o verão, pois a maioria das mulheres estão de top ou vestidinho, mostrando as axilas depiladinhas no ônibus ou no metrô. Eu fico doido com isso. As peludinhas também são da hora, mas prefiro as depiladas. E se isso importar, eu tenho 35 anos. Não, tá, não, bem, não importa. Fica não. A pergunta, qual parte bizarra do corpo humano vocês sentem tesão? Subaquinha? O axila é um lugar bizarro, porque você não pode... beijar ali ou lamber nem nada, porque sempre tem o desodorante, né? É, então, a pessoa passa desodorante. E aí é tipo... lamber desodorante, né? Puta, tipo, aí trava, né? Aquele negócio ranço, que trava, dá uma travada na língua, na boca. Tipo... É tipo banana verde, comer banana verde. Comer assim, banana verde, exatamente, cara. Amarra a boca, lamber sovaco, amarra a boca igual a banana verde, é isso aí. Mas tara por pé é legal também, vai. É meio bizarro, mas é legal. Mas tem uma galera que tem. Tem uma galera. Eu entendo melhor o pé do que a axila. Mas, por exemplo, aquele espaço entre um dedo e outro ali, porque é o espaço mais erógeno e tal, que é meio onde o qual cara dedo? Tem fixação. Peraí, só um dedo e outro. Qual? Entre o dedo e outro do pé. Qualquer dedo? Qualquer dedo, porque os espaços eles são mais ou menos parecidos. É como se fosse uma axila do pé, né? É uma axila ali. Mas você não passa desodorante. Você não passa desodorante. Pode passar um talco, às vezes, né? Aquele talco de pé. Talco também deve amarrar a boca, igual deve banana amarrar verde. A boca. Mas se a pessoa não, tem, não passa o talco, tem um pé assim, ok e tal. Né? Sabe o que eu gosto? Vocês vão rir. Períneo. Você tem cara que gosta de períneo. Como você é idiota. Meio campo. Como você é idiota. Eu gosto de punho. Punho? Punho. Punho. Fist fucking, punho assim? Punho bonito. Fist fucking. Cara, você vai te colocar em crenca, Dani. Não vai me colocar em crenca. Eu gosto de punho. Não, peraí, agora, você tá levando o você que começou. A pergunta é zona, coisas eróticas, lugares eróticos. Eu olho um punho bonito, a pessoa com um punho bonito, eu vou reparar no punho. É bonito, um homem com um punho grosso é bonito. punho grosso. Ai, ai, ai. História é essa de punho grosso? Melhor punho do que axila, Érico. É melhor punho que axila. Quer dizer, eu não sei. Eu não quero saber disso também. Não vejo diferença. Eu gosto de cotovelo. Tá vendo? Lógico cotovelo. Que eu não gosto, né, Daniel? Quem vai gostar de cotovelo? Ah, não sei. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br, um e-mail de um pedido de socorro. Ave. É sério, assim? Uma coisa séria? A menina mandou um texto gigante. A 190 tem que ligar. Oi? 190 tem que ligar. Né? É, cá, um pedido de socorro, é verdade. Ah, eu já fico com medo disso aí, vai. É o seguinte, que ela gostaria de saber, ela quer abrir o coração e saber o que acontece com os homens. Agora Ela faz um textinho. Sim. Diz a lenda que as mulheres são incompreensíveis, mas os rapazes têm se esforçado bastante para assumir essa posição. Os homens dizem que não gostam de DR, de mulher ciumenta, pegajosa e etc. Daí, quando aparece uma que até manda o namorado ir jogar bola com os amigos, compra o jogo do videogame que ele tanto queria, não dá piti, nem é ciumenta, o que acontece? Os bonitinhos entram numa neura de que não são amados, que na verdade a mulher não liga ou tem outro cara. Ou seja, isso aconteceu com ela. Ela dá um exemplo aqui. Quando ela tinha 19 anos, ela deu de presente de aniversário pro namorado uma transa com uma puta. Caralho! E ela quase apanhou, ele não transou com a puta. A puta não devolveu o dinheiro e o namoro acabou. Caralho! Aí ela volta aqui. Por que vocês homens enchem a bola pra falar que querem uma relação aberta, liberal ou coisa do gênero, mas quando encontram uma mulher nos moldes que descrevem, vocês piram. Por que os homens são assim? Vocês vírgula, né? Ela arrumou só os caras errados. Exato, tipo, velho, não é bem Naná assim. Naná Pinheiro, vamos ajudar Naná Pinheiro, vamos lá, homens. Eu achei Naná Pinheiro mulherão, viu? Naná Pinheiro é a mulher da nossa vida agora. É ela a mulher do Omelete Night. Essa história assim. O Dani Tarém e Naná Pinheiro. Primeiro, o homem é neurado assim com essa história. Assim, não, vai jogar bola, tá tudo bem. É, vai jogar videogame, tá tudo bem. Quando mulher fala que tá tudo bem, é porque tá tudo errado, entendeu? Mulher, quando fala tudo bem, é porque tem alguma coisa errada aí e é e isso. E não é bem assim. Não entendeu? É bem assim, entendeu? Mas, pô, pelo menos ela diz aí que se esforçou. Não que se esforçou, né? Tipo, ela não tem obrigação de pagar puta pro cara, entendeu? Exato, também achei estranho. Ela quis fazer uma graça. Isso. Ela quis fazer uma graça. Ela foi um amor. Ela foi um amor, eu também Ela achei. Foi um amor, ele que foi trouxa, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem da criação do homem. O homem. A gente vive numa sociedade muito machista, essa é que é a verdade. O homem fala, fala, fala, mas ele gosta de reclamar. Vocês gostam de reclamar. Vocês gostam de ter um probleminha. Vocês gostam. É verdade, gente. Vocês gostam. Aí vem uma mulher, vocês não. Desse tipo, como a Naná descreveu aqui, vocês não sabem o que fazer com aquilo. Vocês não estão acostumados com isso. Vocês ficam inseguros e vocês dispensam. Ah, mas acho que mulher também. É assim. Acho que mulher também. Tipo, vive reclamando e às vezes tem um cara e vai pra outro que é um filho da puta. Eu acho que é a mesma coisa. Olha, não, Darwin não já ensinava, tá? Que os homens, as pessoas se adaptam, o homem se adapta ao ambiente. Pô, se aparece uma mulher desse, se adapte, entendeu, cara? Se adapte. É tipo o Kevin Costner no Waterworld, entendeu? O cara cria lá as coisas pra membranas, ele nadar, as membranas. As guelras. Pronto, tipo, crie guerras, cara. É, mas também, se ela tá fazendo esse tipo de coisa só pra agradar o cara, tá errado, entendeu? É, lógico. Ela não pode parece, reprimir. Cara. Então, não parece que ela não fez pelo uma meio dela, não parece. É isso que eu tô falando. Ela parece bem resolvida. Então, bem resolvida. Mas se ela, assim, uma hora parece um cara, entendeu? Tipo, que vai ser sussa igual a ela. Você não deve mudar o seu estilo, o seu jeito de ser, por causa de pessoa nenhuma. Você só deu azar de encontrar com... Não precisa pagar a puta sei pra lá, ninguém, ou de, tipo... Deu azar de conhecer um cara que tinha que tem uma cabeça diferenciada. Pô, mas sei, eu não entendi. Conservadora, sei lá, vai saber. Sinceramente, eu não entendi qual é do cara... Ela fala, meu, vai jogar futebol, beleza, tá de boa, assim. E o cara achar que isso aí tá errado. Que vai ver que esse cara só pegou mulher xarope. Aí ele pega uma mulher que fala pra ele, queridão, vai lá jogar bola com seus amigos. O cara fala, ela tá me traindo. Homem seguro. Nossa, meu, nossa. Eu valorizo, assim, quando qualquer um... Meu, acho que as pessoas têm que... Eu acho um absurdo casal que é um... É, eu também acho. Cara, eu acho meio repulsivo, assim, casal que é uma pessoa. Tipo, tudo tem que ser feito junto. Cara, porra, Carol tem um monte de coisa que ela ama fazer que eu não suporto, entendeu? Tipo... Compras. Unhas. Eu acho que ela devia te usar pra fazer maquiagem, assim, de cobaia. Pra testar coisas. Me maquiar? Coisas, é, te maquiar. Eu também, eu não teria problema. Ah, meu pai, imagina. Pode ser um novo, pozinho, né? Um novo programa, né, do Omelete. Tipo, Carol... Maquia Érico. É, drag. Drag Érico. Nerd drag. Drag Burgo. É. Meu nome é Wellington. Wellington. 31 anos, Rio de Janovski. E apenas um trabalhador boring de escritório. Eu não sei porque que as pessoas estão colocando o que elas fazem da vida. É, que curioso, né? Mas eu acho legal. Isso, né? Eu achei legal também. Bom. Achei legal. A gente não pediu, as pessoas estão colocando. Pergunta, já que estamos numa semana pré-natal, né? Se vocês estivessem na festinha animada do médico de centopeia humana, participando do trenzinho, quem vocês não gostariam de estar colados e por quê? Caralho. Ou em quem vocês gostariam de estar colados? Quero dizer o seguinte, se eu pudesse escolher, eu queria ser a primeira da fila. É. Claro. O primeiro da fila, é lógico, você não tem que enfiar a boca na bunda de ninguém. Aí pode ser qualquer pessoa atrás que eu não me importo. Eu sendo a primeira, pra mim, tanto faz. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Agora você me preocupou, Thiago. Não. Se fosse o Tio Macalé enfiar a boca na sua bunda. O Tiririca. O Tiririca. Tiririca dá uns beliscão assim, Tiririca, né? Porque tem três dentes. Mas é melhor do que ficar no meio. Entre o Tiririca e o Tio Macalé. Não concorda comigo? Não, com o último é o pior, né? Porque o último rola um acúmulo, né? É o último... Não, o do meio eu acho que é o pior. Mas olha, eu conhecendo você, você é o cara que ia fazer o sacrifício de ser o último. Será? É, porque ele é o cara que vai em direção ao sol, né? Que vai sacrifica, que vai em direção ao sol. Você seria nesse o último. Caso. Nesse caso, né? Existem sacrifícios, gente, né? Gente, pra mim, o pior é o do meio. Desculpa. Pior é os do meio. É, com claro certeza. Que o pior é o do meio. O pior é o do meio. Mesmo é porque o do meio tem que cuidar de andar com a centopeia, né? É o cara que é a espinha do negócio. O cara tá com a boca amarrada no cu do um e com o cu na cara do outro, quer dizer. O cara não consegue nem ter um espaço livre ali pra dar uma arejada. Não tem nem a boca livre, nem o cu livre pra dar uma arejada. Tomar olha, um muito legal pensar no espírito natalino e na centopeia humana ao mesmo tempo. Porque todo mundo vai comer muito, né? Vai comer peru aí, exatamente, vai comer farofa. Exatamente. Se eu pudesse escolher, eu ficaria, imagina, sei lá... você, depois do almoço de Natal, você entupido lá de comida. Você não consegue nem pensar em se mexer e falar, pô, centopeia humana, né? tá aí uma coisa que eu faria agora. Se eu pudesse escolher em quem eu ficaria colado... Seria alguma vegana. Porque, pode sei lá, ser. Acho que eles comem melhor e não comem carne. Olha, se eu tiver que ficar... você realmente é muito metódico, né? Se eu tiver que ficar colada no cu de alguém, eu queria o cu da filha do Renato. Caralho, Gaúcho. Eu ia falar a mesma coisa. O cu dele é bonitinho. Se você não viu a foto, você ouvinte, bom, você deve ter visto a foto, né? Tem foto, eu também ia querer. Ela tem um cu bem bonitinho. Ela tem um cu bonitinho. Então eu ficaria no cu dela. Cara, o importante nesse caso, tipo, eu acho que esse, a imagem é tão grotesco, é tão forte, que não tem nada sexual aí. Acabou. Zero, entendeu? Está colado num cu pra sempre. Então acabou. Mas você pode escolher o cu que você quer ficar colado. Então, eu escolhi o cu de alguém que coma bem. Tem que ser o primeiro da fila. Se eu vou ser o segundo da fila, né? Porque o terceiro fudeu, não importa. Né? Pode ser, então, se o Manuel Uribe lá, o homem mais gordo do mundo, fosse vegano, você ficaria com a boca no cu então, dele lá. O Manuel Uribe não é vegano. Não, mas se ele fosse. Você mas não teria ele não problema. É, você tá fazendo uma suposição. você não teria problema, né? Se fosse o homem mais gordo do mundo. Eu falei uma vez, pra começar, eu falei uma vegana. Entendeu? O de mulher tá de boa. Ué, vocês falam, puta que pariu, vocês falam, se você pudesse escolher quem você quer. Daí eu escolho e falo assim, ah, então, mas é. Caralho, você me mandou escolher, eu escolhi. Qual que é o problema com a minha escolha? Eu só tô falando que você, entendeu, está rejeitando o cu masculino. Você me mandou escolher, eu escolho o cu de mulher. É isso. Tudo bem, o cu de mulher. Então, pô, você também queria. O Thiago também queria da filha do. Não sei quem. Do Renato que, Gaúcho. Renato Russo aí. É, a filha do Renato Russo. A filha do Renato Russo. Renato Russo, cara. Filha do Renato o cu do Renato Russo. Não, esse Renato é um negócio muito. Quero distância. Não, esse não. Prefiro não. É isso, então. Ou então no cu de uma bicha, porque as bichas têm um cu limpinho também, né? Faz a chuca, tudo. É. O cu da bicha também pode ser. Deus me livre. Ou sabe. Ó, já sei, pronto, escolhi. Tem uma mulher aí, uma época eu diagramava um. um site que tinha a revista Espírita, umas revistas... Espírita não, coisa paranormal. É, pra mim é tudo a mesma coisa. O, que tinha lá as pessoas que se alimentam de luz. Olha. Pessoas que se alimentam de luz. E o cara não come. Entendeu? O cara não come, é só luz. Cu limpinho. Tipo, ele faz fotossíntese. Tá aí, esse é o cu que eu colaria lá. Porque não caga, é um cu que não caga. Deve ter o cu limpinho. Só que eu ia morrer de fome. É. Puta merda. É. Cara, fudeu. Já falei, vai pelo aspecto. Não vai tanto pela comida, porque senão você tá perdido. Vai pelo aspecto. Mas tem muita gente que come muito mal. Escolhe um cu bonito. Tem muita gente que come muito mal. Nossa, tem o pessoal aqui no Omelete que não come salada, que fica comendo só salgadinho de tarde. Puta, esse cu eu não quero pra mim. Você imagina. Você imagina isso aí. O que que sai daí? Entendeu? Coisa boa não é. Coisa boa não é mesmo. Coisa boa nunca é, né, gente? Mas. Ai, Jesus Cristo, esse é o Omelete Nights, cropofagia no Omelete Nights. Analfagia. Chegamos ao fim. Todas as vezes que a gente acha que a gente chegou, bateu no fim do poço, tem sempre uma merda maior, né? Tem. Parabéns a você, ouvinte. Parabéns, você é um herói, um campeão do bom gosto. Nossa. E aguarde, aguarde. Semana que vem, Omelete Nights especial de Natal, ó. Especial de Natal. Vamos voltar ao assunto. Bate aqui, o Pound. Especial de Natal, você vai cear ouvindo o Omelete Nights. Nada poderia ser melhor. Para sua família na ceia de Natal. Aguarde. Aguarde. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.